te seduz com o seu peitão. Seu pinto vai endurecer. Ela arrasa corações, ela vai enlouquecer. Ela é um tesão, uma garota do cacete. Olha só que bundão. Oê, ô. Ela é um tesão, uma garota do cacete. Olha só que bundão. Nela. Ela é um tesão.